3, complete, aproximação, torre 1895. 1895, muito grato, sua boa noite. Novamente. Através de situação, Guardião 07. Guardião 07, para ingressar no circuito, vai chamar a torre 1895. 1895, grato. Salvador na Bahia, muito boa noite. TAM 3603, estabilizado no ILS. TAM 3603, boa noite, altímetro no 0 no 2, continua aproximação, aguardando pista livre, já embaixo travada? Já embaixo travada e aguardando. Center. Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga, só informando, temos um tráfego para decolar da 07, ok, um citation, atentando, mantendo separação, deixa decolagem da 07, se possível, cruza a final da 10 para o pátio da bata, ok? Afirmo, Guardião 07 está visando a aeronave no final aqui da 10 e vai partir a retaguarda da mesma, Guardião 07. Uno 273 no solo 32, livre direita, chama o solo 219. 219, vai chamar o livre. Guardião 07, plantão, já que visual com Airbus da TAM, prossegue a retaguarda do tráfego direto para o pátio do Graé. O vento 090 graus com 09 nós. Para cheque, o altímetro no 0 no 2, reposição solo controlado do pátio do Graé, Guardião 07. Segura a retaguarda do tráfego, 10 no 2, reposição solo controlado, Guardião 07. TAM 3603, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 09 nós. 3 horas e 40, voltado. Uno 601, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. Ponto de espera, torre 1, 18.95, ajuste no zero, 12, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, 18.95, boa noite. Solo, boa noite, Bruno 273 e Bruno, a sua escuta. Bruno 273, boa noite, táxi via Alfa Índia para o 03. Alfa Índia 03, 273. Solo, Bruno 567, na 2 para o direcionamento. Bruno 567, aguarde para o direcionamento no 02, temos um Boeing da companhia que vai parquear até o 03, ok? Na minha escuta. Guardando, 567. Sim, aqui encontrará 36 Boeing, em caso de falha, 360 pela esquerda, o Romeu passando. Bom, fez Juliette, mantém a presença de posição, já visual o, no campo visual da torre. Mike, Papa, Mike, in the Delta, have the traffic helicopter, whisk sector, don't enter in your takeoff. The wind is 090 degrees with 10 knots. Clear takeoff, runway 17, Mike, in the Delta. Clear, clear, takeoff, runway 17, Mike, in the Delta. Guardião 07, informa o tráfego decolando, sai, deixa agora decolando, no 7. Visual com traço, na final, o pátio do Greg, Guardião 07. Salvador, está passando o Vitor, Índia Juliette. Vitor, Índia Juliette, de Cairo Lourenço. Informe pessoas a bordo. Copiado, estacionado 0160, o modo normal. Oi, Salvador, gol 9602. TAM 3603 no solo 35, livre direita, chama o solo 219. 219, obrigado. Uno 602, já embaixo travado? Embaixo travado, 602. Continua a aproximação, agora na autorização de pouso, 1012 no altímetro, no 0 no 2. 0 no 2 no altímetro. Papa, Papa, Mike, India Delta, Urban F35, contact now 119 decimal 8. Contact now 119 decimal 8, Mike, India Delta. Romeu Papatango, faça um 360 pela esquerda, reporte reinterceptando final no 7. 360 pela esquerda, chamará reinterceptando no 7, Romeu Papatango. Uno 602. 601, ponto de espera, dá um 0. Mantém o ponto de espera. Mantém 380, informe Golly Departure. Ok, Golly Departure, climb and maintain, fly level 380, Mike, India Delta. Victor Juliette, apenas para informação, temos o tráfego à sua esquerda, 11 horas. A aeronave a 2 milhas, mantendo 1.000 pés. É um Charlie 150, realizando um toque e arremetida na ilha de Veracruz. Autorizado, em coordenação, aguardando só pushback, o aeronave do 3, chamada para trás, número 567. Ok. Suba para 1.500 pés, em 9 horas alfa. Vai prosseguir, vai seguir o Vitor ainda Juliette, está agora na posição de 3 horas, 1 milha, também a 1.500 pés. Na escuta do solo. 3897, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da companhia que vai parquear até o 07. Está livre para o espectacionamento no 612, chame táxi. Ok? A mesma, dentro de alguns instantes, vai ingressar a Juliette. Atenção, após a passagem do tráfego da companhia para o 07, inicia o 3897 e chama para o táxi. Tendo Juliette à sua direita, pode prosseguir para a rotatória, Índia 9 para alfa. Contar a ponta final, aguardando o livre, o homem é uma batalha. Oceaner 6259, na escuta? Prossiga. Coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Airbus da TAM no gate 07. Está autorizado para o estacionamento na remota 14, chame táxi. Estamos cientes, após o TAM parar no 7, está autorizado, chama táxi. Agora em direção na terminal Ilhéus, mantenha o 045, chame o controle 120, decimal 1. Aumente. O Romeu Papatango. O 601 ali mantém cabeceira 10? Ali mantém 10, no 601. No 602, no solo 38, livre direita, chama o solo em 121, decimal 9. Direita, 1202, igual 602. Solo Salvador, boa tarde, igual 602. Gol no 602, boa tarde, condições de agilizar o táxi via Alfa Juliette, posição de número 5. Temos um Airbus da TAM que vai iniciar o pushback no 612, ok? Positivo. Dirigindo Alfa Juliette para o 612, no 602. Negativo, Alfa Juliette para o 05. Confirmando Alfa Juliette para o 05, 602. Patango no solos 40, pátio 4. 4, no solos 40, autorizada backtrack, reporte pista livre. Só para informação, temos o Charlie 150, Alfa Vieta Juliette na taxi 90, ok? O mesmo vai ingressar cabeceiro no 7 sem interferir com seu acesso até o pátio 4. Até curioso, mas ok, você está de fato. O Alfa Vic Juliette ali mantém cabeceira 17. You have to coordinate with the receive center. Ok, o Mike já dá. O nome é 01 aos 40, decola 1098, controle bom voo. Obrigado, até a volta, senhor. Controle, boa tarde, é o Gol 1601. Boa tarde, Gol 1601, sub mantenho 360, conforme a autorização. Vamos para o 360, conforme a atualização. No 567, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera, pista no zero, ponto de espera torre 1, 18.95 e ajuste no zero, 12, bom voo. 1012, Índia Alfa, ponto de espera 18.95, 567, obrigado. Solo Salvador, boa noite, eu tenho 5241, ciente da Sierra. Trip 5241, informação Sierra confere, autorizado com fins, nível 400. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bride, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 16. Controle 199.8 e aciona 5560 no transponder. Corrigindo 5506 no transponder, Trip 5241. Centralizado com fins, nível 400, decolta 10 com curva à direita, saída da El, Leda, após direto Bridge, recepta Upper Zulu 16. Controle 119.8 e transponder 5506, trip 5241. Cotejamento correto no pátio 3, chame pronto para o especionamento, trip 5241. Chamará, 41. Paulo Salvador, voa 273. 263, afirmo. Sente um minutinho para a cópia. Prepare a da Leda Bridge. Gol 1273. Certo, 5 com 10, 1012 no altímetro. Só para informação, temos o Alfa Victor Juliette que irá fazer um circuito de tráfego pela direita da 17, ok? Ciente, agilizar o máximo aqui. Eu só se o Alfa Victor Juliette que tivesse circuito pela esquerda. Afirmativo, Alfa Victor Juliette. Apenas informei o Victor India Júlio que iria fazer uma base pela direita, ok? Assim que ingressar na perna do vento, curvando agora à direita, entenderá o questionamento. O Alfa Victor Juliette curva agora à direita, inicialmente na proa do farol de Itapuã. Decolado aos 4-4 e mantendo minha escuta. Vai curvar à direita. Na sua escrita, Alfa Victor Juliette. 2-1, pessoal da moda, altura média de 3:50, alternando Galeão, pronto para ataque. São 3897, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera Pistono Zero. Ponto de espera torre 118.95 e o ajuste 10.12, bom voo. 10.12, Juliette Alfa, até o ponto de espera da Alfa. Ponte espera da pista 10, chama a torre 1895-3897, obrigado, até a próxima. Chame a 259 táxi, 114 a bordo, Galeão 350. Oxaner 6259, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no zero, ponto de espera torre 118.95 e ajuste no zero, 12, bom voo. Ok, 1895, ponto de espera, Juliette Alfa, obrigado, uma boa tarde. Se decolar das 45, 1098 é o controle, bom voo. 1098, obrigado, 567. O Alfa Victor Juliette ingressa agora numa perna do vento, da 17, com curva pela direita, reporte visual com o Victor e Juliette na curtíssima da 17, ok? Ingressando perna do vento pela direita da 17, Alfa Victor Juliette. Reportará visual com a aeronave na curta final. 1600. Good evening, go 1567. Flight maintain 360, perform call dispatch, radar surveillance. Roger. Clear level 360, all departure, go 1567. Escuta até o ponto de espera, Olympus 03. Tá cruzando a K10, pós Delta, Alfa na sua escuta, 03. Go 1273, pronto, copy? Go 1273, pronto, copy. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda após Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, quando intercepta Peslu 16. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5470 no transponder. Autorizado com fins, nível 360, decola pista 10, curva direita, Delta El, Leda após Bridge, a Peslu 16. Controle 1998 e o código 5470, voo 1273. Voo 1273, cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento no 03. Camarada 3, o voo 273. Capatango, uísque, ótimo, uniforme, pronto, cópia. Autorizado Valença, 1000 pés, decola da 17, curva direita, corredor axé. Controle 119, decimal 8, a torre 118, decimal 95 e aciona 0113 no transponder. Três no transponder, 2 a bordo, pátio 5, transfere agora a torre 118, decimal 95 para acionamento, táxi e decolagem, bom voo. Aguardará a separação do tráfego do R2 da TAM que decolando agora, ok? Dá no zero, devido à mesma rota, mesma saída. Ok, ali mantém, aguarda a sua autorização para decolagem. Afirmativo. Para sua segurança também não temos nenhum tráfego a reportar na final da 10. Somos ciente, grato. O Victor Nunes Juliette, ciente da pista livre, frequência livre, estacionada até a próxima. Grato, boa noite, até a próxima. O Alfa Victor Juliette gira a base e aguarda a autorização de toque emitido da pista 97. O Victor Nunes Juliette, corrigindo, Alfa Victor Juliette. Girando a base, o Alfa Victor Juliette para a parecida 17, chegando lá a pista livre. Alfa Victor Juliette. Whisky Oscar Uniforme já pronto pro táxi? Pronto. Reporte taxi papá, ponto de espera. Pronto. TAM 3897, decolado de Salvador, os 48, 198 ao controle, bom voo. Confirmo o controle 1935 ou 198? 198 hoje. 8, obrigado, boa noite. Controle Salvador, TAM 3897, boa noite. Boa noite, TAM 3897, vigilância, Tubal 340, conforme é autorizado. 340, pode voar a posição da El, Oleda, direto? Autorizado da El. Direto da El, 3897. Índia November Alpha, controle. Índia November Alpha, controle. Apenas para informação, temos tráfego aí realizando o circuito visual da pista 17 a 1 mil pés. É o Alpha Vitor Juliette, o tipo da aeronave é o Charlie 150. Índia November Alpha, índice tráfego. Índia November Alpha, mantém ainda a prova rotatória e para ingressar no circuito, torre 11895. November Alpha, mantendo a prova da rotatória, para ingressar no circuito, chamará a prova 118, decimal 95. Dois Salvador, Índia November Alpha, na prova da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha, reporte vertical da rotatória, altímetro 10, 12. Índia November Alpha, reportará na vertical da rotatória. Poxa, né, 6259, para informação, tempo de espera em mais um minuto. Aguardando 6259. Boa noite, voo 1776, desça para 5 mil pés, chegada ao mar, ajuste no 012. Está presente, proa de ETAP. Está presente, proa de ETAP, desce para 5 mil, gol 1776, sistema 012. Afirmativo, tem condição de agilizar? Tem. Muito grato. Salvador, boa noite, Olimpo 03, ponto de espera da 10 pronto. Afirmativo, Olimpo 03, alinha e mantém cabeceira no 0. Alinha e mantém no 003. Alfa Vitilete, ocorre remeteu 5-2, curva direita, fará circuito pela direita, reporte perna do vento, pista no 7, Alfa Victor Juliette pela direita. Reportar a perna do vento, da 7 pela direita, Alfa Victor Juliette. Permanece o sinal desfinado. Agora vai ser pouso sinal? Afirmativo, devido ao pôr do sol desfinado. Ciente, o Alfa Victor Juliette, reporte perna do vento, tem um Charlie 150, rotatória aproximando o final no 7, reporte ponto visual com tráfego, ok? Reportar a perna do vento mesmo, Alfa Victor Juliette. Afirmativo, aguarda apenas o eixo livre, o escoço uniforme. Aguarde autorização. Via November Alpha, na vertical da rotatória. Reporte curto final, pista no 7, em November Alpha, altímetro no 012. Via November Alpha, reportará na pista final. Oxena 6259, decolada 53, 198, o controle, bom voo. 198, obrigado. De November Alpha para informação, temos um Charlie 150, Alpha Victor Juliette fazendo circuito não padrão da 17. Para quem aproxima, no seu caso, o tráfego vai estar direito, ok? No setor Whisky. De November Alpha, sim, tráfego. Para ingresso na perna do vento da 17 pela direita, Alpha Victor Juliette. Ingressa perna do vento, reporte quando visual com o Indy November Alpha, um Charlie 150 na final da 17, o Alpha Victor Juliette. O Whisky Oscar Uniforme, após a decolagem do 17, mantém a proa de decolagem, o vento 090 graus com 09 nós. Reporte quando visual com o Charlie 150, o Whisky Oscar Uniforme. O Olimpo 03, apenas para informação, temos um Charlie 150 na final do 17, aguardando apenas o pouso do tráfego para iniciar a sua decolagem, ok? Afirmativo, após a decolagem, já autoriza a esquerda, meu pé? Ciente, após a decolagem, esquerda mil pés, aguardando apenas a autorização. Ciente, 03. Via November Alpha, na final de 3 milhas da cabeceira 17. Afirmativo, ainda November Alpha, tráfego avistado, livre pouso, pista no 7, o vento 090 graus com 09 nós. Via November Alpha, autorizado o pouso. Autorizado o pouso na 197, ainda November Alpha. Whisky Oscar Uniforme, decolado 5-4, tráfego Alfa V Juliette, Charlie 150, já foi superado, está livre curva direita, ingresso no axé, chama o controle 198, bom voo. Obrigado. Whisky Oscar Uniforme, submantenha, o número pés, corredor axé, reporte fora da barra. Viva. Livrar na taxiway Quebec, ok? É a segunda esquerda. Ciente, após o pouso, vai livrar na Quebec, Índia November Alpha. Localizador, voo na 03, eu tenho um Twist Traffic agora para pousar no 7. Após a decolagem, tem condições de manter a proa por 1 minuto antes de iniciar a curva? Afirmativo. Ciente, o vento 090 graus com 09, sem livre decolagem, pista no 0, Olimpo 03. Livre decolagem, Olimpo 03. O Alfa V Juliette gira a base, reporta pista livre. Corrigindo, aguarda pista livre. Então, ele vai tirar tá na base, o Alfa V Juliette. Guardará pista livre. Afirmativo. November Alfa no Sol aos 5.6. Libra na primeira esquerda agora. Taxiway Quebec realiza o 180 na mesma, aguardando instruções para o backtrack. Librando na Quebec, November Alfa, 180, aguardando o Sol. Recife, 1251, alternativa 13325. Centro Recife 1251-13325 para o TAN 3897. Afirmativo, TAN 3897. Gente, muito obrigado. Outro vai chamar para girar o limpo. Alfa V Juliette, livre pouso, pista no 7, o vento 100 graus, são 09 nós. Livre pouso, Alfa V Juliette. Olimpo está autorizado curva esquerda, ingressa a perna do vento do 10, 1000 pés. Reporte no través norte da torre de controle, Olimpo 03. 03, iniciando curva esquerda, 1000 pés, reportará no través norte. Autoriza, pode coordenar com o centro Recife 380 por Chanel 6259? É, vamos sim coordenar com o centro Recife. Ok, grato. Firmando 280. Firmando a Chanel 280? Não, 380, senhor, 38. Bono 776, desceu para 2000 pés, ajuste no 012, reporte no localizador. Autorizado 2000 pés, 10 no 12, informando ao localizador, Bono 776. Oxiné 6259, autorizado, nível 380. 380, 6259. O 03 tem condições de agilizar para fazer uma base curta? Temos um Boeing da Gol aí numa longa final 10? Afirmativo. Reposto na final com o trem baixo travado agilizando Olimpo 03. Patanã final 03. 5, obrigado, boa noite. Boa noite. Noite. Whisky Alpha Uniforme, de frequência no tráfego a reportar e até regresso. Localizador, campo artista, com 9072. 9072, complete, aproximação, torre 1895. 1895? Pouco que me passaram, 95. Obrigado. Torre Salvador, gol 9072. Gol 9072, continua aproximação, altímetro 1012, aguarda apenas a pista livre.